operadora ou outra, né? 625? Prossiga. Continua a Duna após ponto? Inicialmente mandei a pista da chegada, chamei 6225. Gente, mandei a pista da chegada, 6225. Juliette, o meu é melhor pro norte ou pro noroeste, senhor? Autorizado voo local, com sobrevoo na BR. Decolada 17 com curva à direita pro noroeste. Transponder ao 01-15 e controle aéreo 120 desse momento. Táxi da colagem, minha torre em 1895. O Mike direto agora. Confirma. Entrei 7, aceito, agora coordenação, azul 4234. Confirme? Afirmo. Gente, mas o senhor aceita 37 ou vai aguardar a coordenação pro 35? Tá pronto, cópia? Autorizado, Recife, via Pero Whisky 58, nível 370. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. O transponder é o 5106 e o controle da PR 1-0 decima 8. Autorizado, 370, via Pero Whisky 58, para decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, na Puca, Caju. 5106, transponder 208, controle da 1-0. Tá correto, chame pronto o pushback e acionamento, o azul 4234. Papá Romeo, Papá Golf Fox, clear to take off, runway 10, wind 040 degrees, 05 knots. Meia 225, sem restrições em pelô, desce para 2000 pés, que é negar 1-0-5, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sem restrições em pelô, pode disputar 2000 pés, né? Meia 225, reportar estabilizado. Total 9911, voa Cogbu, está presente. Cogbu, total. Estrela pode confirmar para 6225, qual que é o nosso número de voo? Sendo a 6225, voa Duna, é o número 1. Boa dúvida, número 1, dentro desse gráfico. Gente, mantém a posição, aguardando instruções, azul 4234. Monte Azul, décima leite, Papa Golf Fox, thanks a lot. Salvador de Pássaro, Papa Romeu, Papa Golf Fox, Airborne. Monte Azul, décima leite. Papa Golf Fox, Papa Romeo, Papa Golf Fox, born, airborne. Confirme. Papa Romeo, Papa Golf Fox, airborne. Papa Romeo, Papa Golf Fox, Fox, ready to contact. On takeoff, climbing to flight 7100, Coral de Patrick. Could you please confirm, sir? Papa Romeo, Papa Golf Fox, radar contact on takeoff, climbing to flight level 100, Coral de Patrick. 100, Coral de Patrick, Papa Golf Fox. Rio 5973, chama Recife, 12545, bom voo. Deixa meu livre táxi, chama para ingresso e decolagem para o Noroeste. São 3663, bom dia, chama a identificação, desce para 4 mil pés, que nega 10 no 5, chegada bom. Livre. Sete Romeu, Fora dos Solos 45, controle 108. 10080, gráfico da regressa. Até. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papá Papá, mais de Leite Romeu. Decolado no 97, comprou a Noroeste na sua escuta. Mais de Leite Romeu, prossegue em condições visuais, 500 pés, escuta do controle. Condições visuais, 500 pés, na escuta do controle Romeu. Estou no localizador CLS, Chanel 625. O Chanel 6225, completa final, torre 1895. 1895, 625. Salvador, um bom dia, o Chanel 625, baixou e travou, foi LS. Pouso autorizado no zero, tempo variável com 3 knots. Livre pouso, 9970 com clear taxi until holding point runway 10 via Apple 1, India Alpha. On hold point, contact tower frequency 118.95, QNH 1015. Alpha, hold it short, run power 118.95, thank you. Nove nove no Uno, chama Recife, 12545, bom voo. Focus from Oceania, clear to line up and wait runway 10. Roger, after traffic final, we are clear to line up and maintain. 225, Solos 49, direito 121, Direito 219, 625. Salvador, bom dia, Xerém 625. Xerém 225, Sérgio Cial, Alfa, importante da Juliette. Alfa, importante da Juliette, 225. Zero 9970, airborne 50, departure control 120.8. Roger now, departure control 120.8, thank you so much. Observe o táxi de Embraer azul após ingresso de LED para o portão 01. Certo, após passagem de aeronave, ingresso para o portão 1. Para o táxi 142-3489, aborde 1317, Fernando Maceió. Certo, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-9-95, vai assistir na 0-9-5, no voo. No 0-9-5, Índia Alfa, ponto de espera 295, já bom dia, 4-2-3-4. Go ahead. Available. Request to fly direct to flux position. And back. Bom dia, a linha decola no 0, vento 070 graus 089. Controle 208. 208, 2423, bom dia. ZDLS, aqui do reporte estabilizado. Ok, guarde-se para 3, bom dia, Azul 4234, decolou na pouco caminho, 400 pés. Azul 4234, bom dia, contato radar, sobe montanha 370, saída PUCA. 370, na saída PUCA, Azul 4234. Gente, apenas atento ao tráfego de um helicóptero nas redondezas. Não interfere na aproximação, tá mantendo tempo de pé. Autorizado, reporte estabilizado. Muito obrigado. Geral 9970, contact now. Recipiente, frequency 125.45. 125.45, geral 9970. Tan 3663, completa a aproximação, chama a torre 1 no 895. Muito obrigado pela colaboração, até daqui a pouco, 895. Correu 3663, bom dia, passou esse ano, passou esse ano. 3663, posto autorizado no 0.03, 0 grau, 069. 30 com 62, obrigado. Azul 4234, chama Recife, 12545, bom voo. 2545, Recife, Azul 4234, já bom dia. Gol no 922, bom dia, acione a identificação, desce pro 050, chegada Mari. No 922, direto Duna. Desce minha frente, solo Zulu 001, no direito no 21, décima 9. Meu Oscar Bravo já está visual com o aeroporto? Gente, Romeu Oscar Bravo. Chama a Torre Salvador 11895. Bravo. Salvador, Papa Romeu Oscar Bravo. Cabral vai pousando um pátio na pista. É tudo a pátio, senhora. 030 graus, 069. Chama no solo. Tá no solo, bravo. Três ingressos, Juliette. Juliette para remota 1-3. Oceano M3, ano 2, aciona a identificação, desce para o 060, voa Itapu. Papá, Max Vett, Romeu, controle. Informa a posição. Request 9-8-2, go ahead. Request ATC clearance to receive it. Confirm flight level, American 980. Requesting flight level 350. Okay, stand by ATC clearance. Bruno 922, desce para 2000 pés, QNH 10 no 5, autorizado IMS, reporte estabilizado. 2000 pés com 10 no 5, reportado estabilizado, Bruno 922. Papá Romeo, Papá Golf Fox Trot, contact now, Williams, approach frequency 1201. GHG mudando o braço luz para Índia November Alpha. Mantém com coro forte, 20 milhas. Salvador, Salvador. Legal, dona 7 com curva à esquerda, corredor forte até 20 milhas. Transpondeu 01 no meio, controle APR 120, decimal 8. Nossa, Cabral falou 06, deu 0171. Índia November Alpha, o transponder é o 0171. Confirme pelo B. Mantex decolagem, minha torre, em 1 no norte, 95, ajuste no 0, 15.